Torre Salvador Eltan 3893, onde se funcionário? 3859, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, 3859. Salvador, bom dia, pra cá, 8487.0, pronto. 8487, bom dia, mantenha um ponto de espera. Mantenha um ponto de espera, 487. Oceano 6311, reduza para 1709. Reduzindo a 170, 6311. Alfa Tango Tango vai manter posição alinhada, estimado de 2 a 3 minutos. Livre pouso não no zero, vento 090 graus, com no zero nós, altímetro no zero no 4. Livre pouso, 1014. 304, decolada 1 no zero, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, braço. Então, à esquerda para 1040. Ok, pode descer para 2000, visão. Atualizado, desça para 2000, ajuste no 0115, atualizado a final ILS, reposto estabilizado. P15, desça 2000, chamará. Segue pro norte. Afirmativo, pro norte, abaixando o caminho por terra. Gente, dá presente, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Dá presente, 208, grato, terra. Ah, 3304, contato radar, sai da Arbor, subiu até nível de voo 380. Na Arbor, para o 380, 3304. O Gono 072, está estabilizado no X-Ray com capa V. Gono 072, chame torre 1895. 1895, com a torre Gono 072. Visual sobrevoa acima do 030. Decolada 17, vento 090 graus, com 8 nós. Cinco nove, solo 11, livre direita, solo 121, um, decimal 9. 29, tá, 3, 8, 5. Veiculou de Serra 90, Serra 90, R Mar. Está seguindo para o setor de Catu, afastado o setor norte. 30 milhas do Serra. Yankee Serra, confirme a altitude que irá manter. Confirme. Confirme a altitude que irá manter. No máximo 510. Yankee, mantenha condições visuais, Yankee Serra. Queria confirmar se o transponder para o Yankee Serra, tá? Yankee Serra, acione código 0234. 0234, Serra, na escuta permanente do controle. Trip 5345, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251, alterna? 13325. 251, 13325, bom dia. Solo Gol 1605, está pronto para o táxi com 182 a bordo, 3 horas e alterna cabina. Coluna 7, passando 710. Se ajustando para cruzar o campo a 3000. Papapapá, Alfa Tango Tango, contato radar, mantenha pro até cruzar 3000 após autorizar direto Momo. Gente, após direto Momo, Alfa Tango Tango. Tango, Juliette, seu 3859. 3859, via Juliette, portão 9. 9, tá 3859. Voo 1888, ação dedicação, atualizar a chegada Mari, disponível de voo 050. 72, solo 14, direita, solo 21, decimal 9. 209, livrando direito, 072. Pressionar 63111, no completo final, chame torre 1895. 1895, já. Tango, controle. Prossiga. Condições de curvar à direita direto barreiras? Afirmativo. Autorizado. Grato. Pode subir para uma centena? Alfa Tango Tango autorizado. Sobre o nível de voo 1900. Grato, Tango Tango. Livrou na pista. Diego no 072, táxi de Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, voo no 072. Beck, Cairu, começou cedo, hein? Jamie, o Beck, Cairu, tudo no padrão. Axel, no meu direita, 01 no 61. É 31, livre pouso na 10, vento no 10 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso na 1-0, vento 1-0, graus com 8 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso no 1, na 1-0, com 1-0 no 5, 3-1. 1-7-0, coordenação com o espaço corre para Pro Nordeste, Charlie Alfa Tango. B, já tem? 0, telefone 1895, tem livre acionamento quando para o táxi 1895. Tango, Kilo Vita, prossiga. É Tango, Kilo Vitor ou Kilo Tango Vitor? Tango, Kilo Vitor. E Tango, Kilo Vitor, estou autorizado para São Paulo, Congonhas, nível 400, decola da pistão no 7, primeira curva direita, com o perfil da saída da El. Após da El, vou a Leda e após Leda, a Bridge. Controle Apare 120, décima 8, transponda 50-51. Controle Apare 120, décima 8, transponda 50-51. Tango, Kilo Vitor, protegimento correto, quantos seres a bordo? Ok, então, corre na frequência da torre, 1-8-95. No Pátio 5, não é isso? Parte dela está? É, então. Ok, para acionamento, torre 1895, por favor. 1895, para acionamento, cuidado com a porta. Ocean Aero 6312. 10 autorizado, se tiver que acionar, acho que vai. 1288, alterna 1260. 288260, 304. 0 graus com 9 nós. Decola 1-0-8-4-8-3. Solo Salvador, ué. Web 639. Bom dia. Corte para Guarulhos, Rio 360. Rio 6729. Autorizado 36, para Guarulhos, uniforme 016. Na clara pista 10, primeira curva direita. Saída da El, após da El Leda, após Leda Bridge. Controle 120.8. Transponda 5055. Motorizou Guarulhos 360. Pesulu no meia, decola com curva direita, saída da El, Leda Bridge. 208, controle. 5055, transponda, web 6729. Confirmando 6729-5055 na transponda. Chega para puxar a questão. 055. 055, copiou? Confirmo, 5055, corretíssimo. Oh. 8487, decolador 119, controle 120.8, bom voo. 208, um bom dia, senhor. Salvador, bom dia, sua cargo 8487, passa 1.800 para 350. Absa 8487, contato radar, sai da PUCA, submantém a nível de voo 350. PUCA 350, 8487. Ano 605, livre decolar, down no zero, vento ONU 00 graus, com 8 nas. Decolagem autorizada, down no zero, voo no 605. Toma aí, Quebec, prossiga. Deixa para o táxi. Controle Salvador, bom dia. O TRIP 5217, como é que é o nosso? TRIP 5217, ação de identificação, autorizada a chegada a Bonfi. No ponto ideal, desse nível de voo 050. Identificou, chegada a Bonfi, no ideal, desce para o 050. 5217. Baixaria 6302, pronto pro táxi, Proton 59, 3 horas e meia, alternativa Natal. Meia 3102, contorne o pátio após siga via Índia. No ponto de espera, chame torre 1-8-95, ajuste 1015. Confirme, por gentileza, o POB novamente. Pátio Índia, no ponto de espera 1895, o POB ficou 159. 159, bom voo. Bom trabalho. Vicente, distância quantas milhas? 4 milhas? É, só mais cheio, próximo aqui, buraquinho. Prossiga para o portão, olha. 63, não, Vicente. E aqui, você acerta, já passou a CDR? 208, bom dia, igual no 605. Rota radial 317, 180 milhas, após, cancela e segue de volta. Livre, reporte em contato com o controle Salvador quando ingressar na CTR. Jorge Alfa Tango, reporte no solo em busca vida. A gente vai reportar no solo, tá? Direct Bravo Delta, então segue visual para a EIC, confirme altitude. Inicialmente no 1000 pés no corredor AXE, após decolar no 7, curva direita, aguardando liberação do controle para ascensão. Controle apere 120.8, acione 5033, me responda. 660, saída da El, voo no 60. Direct Bravo Delta, acione enquanto os aborda. Ok, para o táxi, torre 1895, ajuste 1015, bom voo. O 1888, desça para 2000 pés, ajuste 1095, autorizada final ILS, reporte estabilizado. APSA 8487, chame centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Ok, 12545, 2685, bom dia. Controle, o Alfa Tango Tango está em condições visuais, propõe cancelamento, solicito 105, estima pouso, 1347, barreira. Alfa Tango Tango, ciente, regra de voo modificada 1124, sob o nível de voo 105. Subindo para 105, Alfa Tango Tango. É 312, a linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus, com 8 nós. A linha decola da pista 1-0, chega na 6, 1-2. Qual a intenção do voo? Tavuque Luísque, autorizado, 3-0 em Veracruz, decola da 1-7, primeira curva à direita, ingressa no corredor Axé, manda meus 10. Controle, aparelho 1-2-0, decimal 8. Transponda 0116. Controle 120 decimal 8, bom voo. 208, Salão. Oi, Salvador. Oi, estou. Bom dia. Xené 6312, na saída PUCA. Xené 6312, contato radar, saída PUCA. Sub e mantenha nível de voo 350. 350, 6312. linha para gate 2, ou de linha 729. Obrigado, você vai questionar, Aero 72. Bora, ataque, linha 72. 1605, chame 7 Recife, na frequência 1251, alterna 133-25. Ficou no 3325, gol no 605. Prova tem alta, livre decolar, dono 7, vento 120 graus com 9 knots. Em Quebec, após passagem da aeronave decolando, ali mantenha 17. Gol 1888, chame torre 11895. 2855, 1888. Torre, instalador, gol 1888, estabilizado, baixado, travado, passando terra no momento. 1888, vento 110 graus com 9 nós, altímetro 1095, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, gol 1888. Juliette Bravo Delta, decolado aos 31 no controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, Juliette Bravo Delta. Controle Salvador, Papa Tango, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, mantenha as condições visuais no corredor à serra, posta fora da barra. Repórter. Salvador, Xené 6312. Xené 6312, prossiga. Possibilidade de coordenar com Recife, Provador Romeu Fox 018. Ciente, aguarde, Xené 6312. A 312, mantenha o perfil da saída. Mantenha o perfil, minha 312. Obrigado pela coordenação. Controle o trip 5217, vai atingir o 050. No controle? É o trip 5217 passando 060, vai atingir o 050. Trip 5217, desça para 2000 pés, ajusta no 015, autorizado a final ILS, reposto estabilizado. 2000 pés, ajustado 1015, reposto estabilizado. Norte com 118 a bordo, autonomia 3 horas e 45, alterna caixa. Informo tráfego 12 horas. 10 milhas rumo oeste, um Charlie 402, mantendo 1000 pés. Os pés ajustam no 0105, reporte através de situação. Bom, 888, solo aos 33, viva a direita, solo 121, decimal 9. Vira 219, boa, 988. Papá, Papa Tango Juliette, Bravo Delta, confirme a radial para o destino. Seria 319. Torreção Azul, bom dia, web 6729, ponto de espera da 10, pronto. Confirme dia November Alpha no ponto de espera. Web 6729. 76729, a linha decola da 10, vento 100 graus com 99. Vitor Quebec, decolado aos 34, controle 120 decima 8, bom voo. 08, trabalho, Quebec, Tangra. Taxi Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, para 10, boa noite. Autorização para voo ao destino. Sente, mantendo a proa, sessão 05, aguardando. Juliette, Bravo Delta. Instalador, Papa Tango, Vitor Quebec, decolando, se escuta. Metro no 0 no 5, livre táxi, chama para ingresso. Fala da Barra. Vitor, corredor, acho que é posta Fala da Barra, Vitor Marquebec. 6729, livre decolar, dono 0, vento no 00 graus com 8 knots. Livre decolar, dono 0, vento. Estabilizando na final do ILS da 10, o TRIP 5217, controle. TRIP 5217, chame torre 1895. 1895, muito obrigado. Boa noite, Salvador. Boa noite, boa tarde. Bom dia, o TRIP 5414. Me deu uma autorizada. TRIP 5414, a sua identificação. TRIP 5414, contato radar 53 milhas, sudoeste do VOE de Salvador, autorizado de chegada Mari, reporte para descida. Salvador, bom dia, Papa Tango, Tango, Kilo Victor, parte da está para o Nacional. Autorizado de chamar para o táxi. Vamos na táxi, Tango. 6729, decolado aos 36, controle 120 decima 8, bom voo. 208, obrigado. Papa Tango, Juliette, Bravo Delta, autorizado direto ao destino. Direto, Erechim, Juliette, Bravo Delta. Controle Salvador, bom dia, web 6729, cruzando 1500 pés. Web 6729, contato radar, CDA da Elfos, mantém nível de voo 360. 360, pode voar da Elda presente? Web 6729, mantém o perfil da saída. Centro perfil da saída, 29. Oceana 6312, chame Centro Recife, na frequência 12545, alterna 12685. 12545, 12685, 6312, bom dia. Papá, papá, Alfa Tango Tango, chame Centro Recife, na frequência 12545, alterna 12685. O papai com serra faz os corredores de nós. Oi, Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta avisou com o trip na curta final da 10.